Jesus de Nazaré. Chama pelo nome de Jesus de Nazaré. Chama, clama, não reclama, ama e tenha fé. Se o inimigo está rondando, mostre a ele a sua fé. Chama pelo nome de Jesus de Nazaré. Quando eu andava só, sem Deus, sem sua proteção, era bobo e tinha medo de assombração. Mas agora sei como fazer se um dia a assombração vier. Chamo pelo nome de Jesus de Nazaré. Chama pelo nome de Jesus de Nazaré. Chama, clama, não reclama, ama e tenha fé. Se o inimigo está rondando, mostre a ele a sua fé. Chama pelo nome de Jesus de Nazaré. Lembro que eu vivia triste pelos cantos a chorar, lamentando, reclamando e resmungando até. Mas alguém me apresentou a Cristo, o autor da minha fé, também conhecido por Jesus de Nazaré. Chama pelo nome de Jesus de Nazaré. Chama, clama, não reclama, ame, tenha fé. Se o inimigo está rondando, mostre a ele a sua fé. Chama pelo nome de Jesus de Nazaré. Se o inimigo está rondando, mostre a ele a sua fé. Chama pelo nome de Jesus de Nazaré. Chama pelo nome de Jesus de Nazaré. Chama pelo nome de Jesus de Nazaré.